mas são meia dúzia. Um no uma meia dúzia. Torre, a gente no 0-0, gol 1-6-4-2. Juliette Alfa no ponto de espera, 118, meia dúzia. 1010, gol no 6-4-2. Bom dia, bom trabalho. Comente, meu senhor, bom voo para Recife. Está na escuta, prossiga. Chama agora a defesa aérea no Charlie 15, cardeal 77. No Charlie 15. Estabilizado, seu 35 no 7. 35 no 7, completo final, chame torre 118, decimal 6. 6, 6, 35 no 7. Varig Log 6514, assina identificação, autorizado de chegada Mari, desça o nível 050. Para o 050, Mari, desligado. Então, 3153, já autorizado no nível 040. 040, tá, 3153. Total 9883, desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 0, autorizado final LS, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, total. 171, estamos com 177 a borda. Time alternativa, autonomia? Galeão, 3 horas e 56 minutos. 1897, assina identificação, autorizado de chegada Bonf, desceu nível 060. Ok, na Bonf, descendo para o 60, o voo 1897. 0, tem um voo do bom voo. Positivo, Índia e Alfa aguardando a passagem do gol. 286, obrigado, um bom dia, boa semana. Paulo, gol 804, liberou na Fox, na sua escuta. Alfa Juliette 07, portão 1804. Alfa Juliette, portão 7, gol 804. 7. Torre Salvador, bom dia, gol no 642, não pode esperar dar no 0, prova. Considerado 3153, voador, né? Negativo, mantenha a chegada, tá 3153. Certo. Total 9883, ligeiramente à direita do curso da Star. Certo. Para que logo 6514 necessita a curva esquerda, ele tá na formação, certo? Qual radial, qual proa e por quantas milhas, log? Ah, pro 040, 10 milhas. Gente, log 6514, livre desvio, reduza para 250 nós. Tá desviando ou reduzindo? Total 9883, confirme proa. Corrigindo, proa 080. Total 9883, para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 050, reporte estabilizado. Faltará total. 3153, redução para 220 nós. 220, 3153. Salvador, bom dia, até 3171, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. 3171, bom dia, mantém o ponto de espera. Manteremos, até 3171. Solo ao 50, direito no 219. Direito no 219, 3517. 883, completo final, chame torre 118, décimo 6. Então, 3153, autorizado 2000 pés, ajuste no 0, 10, autorizado final LS, aposta estabilizada. 2000, 10, 3153. Obrigado, decolagem, Gonomeia 4 vezes. Total, continua a aproximação, guarda livre, pista 1, 2010 no ajuste. Repouso, 10, 10, total. Alfa GD, primeiro passo, 2357. Posicionamento 5594. Confirme? 5594, pronto para posicionamento. Autorizado, semi-táxi, 355-54. Chamar a táxi, 5594, tem um posicionamento autorizado. Varig Log 6514, vetoração para separação, curva direita para o A080. Direita 080, 6514. Total 9883, ajuste no 090, vento 330 graus, 2 nós, autorizado pouso no 0. Livre, pouso no 0, total. Na segunda hora, 11 milhas, Boeing. Tá cruzando o nível no momento, 1-1-0. Ciente avistado no TCAS, 6594. Cinco, bom dia. Salvador, bom dia, Gonomeia 42, decolado. Gonomeia 42, contato radar, subo nível 390, saída PUC, transição Aracaju. 390, PUC, Aracaju, Gonomeia 42. Larig Log 6514, resumo navegação na proa de TAP. Controle ITAP 6594. Controle Salvador, bom dia. O gol 1715, informação Índia. 1715, acende identificação, autorizado de chegada a BONF, desce ao nível 070. 070 na BONF, identificou o gol 1715. Varig Log 6514, reautorizado. Nível 050, Varig Log 6514. 050 na proa de TAP 6594. Localizador, visoca, pista 3153. 3153, complete final, chame torre 118, décimo 6. 86. Varig Log 6514, desce para 2000 pés, ajuste no 010. Autorizado final ILS, aposta avisada. Para 2000, ajuste 10010. Mesmo externo, visual. 3153, bom dia, ajuste 1-0-1-0, pista 1, depois da próxima água, pista livre. Segue, 3153. Total 9883, solo 54, direito no 219. 319. Alto Serratango, 7 milhas, de posição contra, serviço radar terminado, chame Aracaju 1-0-3. Do conjunto Chapéu, vem por gentileza e a autonomia? 37 a bordo, com autonomia de 4 horas e 29. Então, 3, o conjunto Trip 5514, táxi autorizado. Prossegue via Juliette, Alfa, postado no 0, torre em 1, no 8,6, ajusta no 0, no 0, tem um bom voo. Afirmativo, tem um táxi autorizado via parte principal Juliette, Alfa, até postado no 0, quando a torre de 62, e a torre 5514, muito prato, bom dia. Gol no 897, autorizado 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-0. 3.010, o gol 897. 8-3. Passou no 4-3. 8-3. Log 6514, completo direita para o 075 para o localizador, reposta avisado. Direita 075, 6594. Gol 1897, Apostelo, voo na Posto Serra Vitor 368, para a Rinave. É Apostelo, Serra Vitor 368, Gol 1897. Juno, decolado 56, controle 1935. Chamaremos, obrigado, bom dia, boa semana. Obrigado. Controle de Salvador, bom dia, Altan 3171, 1500 pés, perfil da Dael, Diné. 3171, contato radar, subo nível 340, saída da Dael, tradução Diné. 340, Dael, Diné, Altan 3171. Gol no 897, tráfego 11 horas, 9 milhas, rumo Nordeste, Boeing 722, mantendo nível 040, em descida para 2000 pés. 1897. Salvador, 35594, aproxima-se do ponto de espera da 0, pronto. Felipe, agiliza, ali mantém. Ali mantém, o 5594. Serra November Victor vai manter posição 17, devido ao SAM que decolou da 10, curvou à direita na Dael, só aguardando a liberação do controle para sua decolagem. 1986, fora. Gol 1715, reautorizado em nível 040. 040-975. 1897, desce para 2500 pés, ajuste no 010, autorizado a RNAV, reporte Serra Vitor 368. Ok, 2500, reportado a Serra Vitor 368, gol no 897. Gol no 642, chame Recife no 2085, alternão no 2545. 2845, 2545, leva a 2. 3171, desvio à esquerda, proa 200, aproximadamente 15 milhas. Gente, autorizado de desvio, tá 3171. Iniciado 5594-1010. Vinha pro galeão, ok? Obrigado. Autorizado decolagem, vento norte 2910 no ajuste. Mais gol no 7 no 5. 220, mais gol no 7 no 5. Serra Vitor 368, gol 1897. 1897, voando na Proto Serra Vitor 366. Tá voando Proto Serra Vitor 366, gol 1897. Inferno agora, baixado e travado. Autorizado. Gol no 7 no 5, tráfego 12 horas, 1-0 milhas, no autorizado final, cruzando no momento 2500 pés, Boeing 738. 7-9-9-5. 3171, voando Dael, cruzo 090. Controle, o Papa Romeu Serra na Lamba Vitor, decolou na sua escuta no perfil da Gole. Gente, Serra November Vitor, contato radar na decolagem, sumo nível 300, saia da Gole. Sete, estação 300 da Gole. Gol no 715, aposto pelo, mantenha proa para sequenciamento, limite ao localizador. Aposto pelo, mantenha proa, limite ao localizador no 715. 290 graus, 2 nós. Controle Salvador, 35594, decolou na sua, perfil Pucca, Aracaju. Street 5514, contato radar, subo nível 150, saída Puca. A sessão no 50 na Puca, o 5514. Uno 897, complete final RNAV, chame torre 118, décimo meia, gol 1897. 18-6, gol 1897. Pode prosseguir na descida, 1715? Afirmativo, gol 1715, reautorizado 2000 pés, ajuste 10, 10. 2000 pés, 10, 10, gol 1715. Gol 1715, 47 localizador, curva esquerda pro 130. Autorizado final LS é estabilizado, gol 1715. Eu dou 3-0, reportará estabilizado, 1715. Bom dia, gol 1897, 2 milhas para o Serra Vitor 372. Chamaremos 3171, obrigado, bom dia, boa semana. Log, chame solo 1219, solo 02. 1219, 6514. Solo Recife, bom dia, Varig Log 6514. Salvador. Chamou Solo Log 6514? Positivo, é o 6514. 40, voando direto. Chame Recife no 3325, alterna 1288, tá 3171. E perdão, ainda permanece 31935. Obrigado mais uma vez. Uno 640 na escuta. Recife. Entre. 642 na escuta. American 980, passing flight number 170 for flight number 100. A 980, Skokai Dent, cleared, bom for arrival, descend flight level 040. Flight level 040, bom for arrival, American 980. Sete, ajuste no 0 no 0, vento norte 2 nós, autorizado pouso ao no 0. Liverpool pouso no 0, gol 1897. Oi, Salvador. Muito bom. Bom dia, gol 1-7 no 5. 7 no 5, quanto é a aproximação? Aguarde 1-0 livre. Ajuste 1-0, 1-0. Guardando, está livre de 1-0, 1-0, gol 1-7 no 5. Direita 1219. Direita 1219, gol 897. Salvador, bom dia, 1897, Libra Escuta. Serra November Vitor, cruzando nível 130, chame Recife 13325, alterna 1288. 3325, 288, November Vitor, bom dia. 1795. Salvador, gol no 804, bom dia, informação Índia, autorização para Galeão, nível 360. Galeão 360 será coordenado, aguarde, cópia o gol 1804. Aguardando o gol no 804. No 5, solo 08, direito no 219. Direito no 219, 795. Até Toquinha, após operar para 317. Coluna 0, curva à direita, subida da L, transição Blaz, código 5125, frequência do controle 1 no 9 decimal 35. Boa noite, 04, autorizado nível 360 para o Galeão, e apesa o 14 até Toquinha, após operar para 317. Decola pista 10, saída da L, transição Blaz, controle 11935, transponder 5125, gol no 804. 07 portão, chamando para o pushback, acionar gol no 804. Acionar para o pushback no 804. Fala, bom dia, gol no 705. Bom dia, no 705, sigo táxi, Alfa Juliette 08, portão. Alfa Juliette 8, no 705. Fala, Salvador, gol no 607. Para Guarulhos, 36. Por gentileza. Entre a guarda, cópia. Line 80, descent 2000 feet, QNH 1011. Correction 1010, clear the ILS report established. 2000, 1010, report established on the ILS to Madison 980. Zero 07, copy. Possível. 760 autorizado, aerovia Toruísque 50. Decola 10, curva direita, subida da EL, transição de NER. Código 5120. Frequência do controle em 19.35. Autorizado Guarulhos, nível 360, Toruísque 50, da EL de NER. 5120 é o transponder, 1935, controle para o gol na 607. Correto, posição 06, já me pronto para o pushback, sei lá. America 980, complete final, contact tower 118.6. 118.6, valeu. Salvador, bom dia, 7709, com a informação do dia. 6709, assina identificação, autorizado de chegada a BOF, desça nível 040. Identificou a BOF, 1040, 6709.